O painel digital da cápsula Orion pisca em silêncio, marcando exatamente 400.170 quilômetros. Por que a Artemis II precisou cruzar a fronteira exata de distância estabelecida pela Apollo 13 meio século atrás? Nos próximos minutos, você verá como quatro astronautas quebraram a recorde de sobrevivência no abismo cósmico. Em abril de 2026, a história da exploração espacial sofreu uma fratura sísmica. Pela primeira vez em 53 anos, humanos deixaram a órbita baixa. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen não foram apenas à Lua, eles foram além dela. A cápsula Orion rasgou o vácuo a milhares de quilômetros por hora, afastando-se do nosso planeta até que a Terra se tornasse nada mais que uma esfera frágil flutuando na escuridão. O silêncio dentro da cabine pressurizada contrastava com a violência da mecânica orbital lá fora. Eles estavam na chamada trajetória de retorno livre, uma rota balística onde a gravidade dita as regras e os motores se calam. Sem margem de erro, sem possibilidade de meia volta. A cada segundo, a Orion mergulhava mais fundo no escuro, aproximando-se de um número fantasma que assombrava a NASA desde 1970. 248.655 milhas. O apogeu da Apollo 13. Mas atingir essa marca não era o fim do mistério, era apenas o começo de um teste muito mais perigoso. O visor refletivo do capacete de Christina Koch reflete a Terra reduzida ao tamanho de uma moeda azul. Mas o que ninguém percebeu foi a verdadeira natureza desse recorde. Para entender o peso do que aconteceu em 2026, precisamos olhar para o passado. O recorde de distância da Apollo 13 nunca foi planejado. Foi o resultado de uma falha catastrófica. Uma explosão no tanque de oxigênio forçou a tripulação de Jim Lovell a usar a gravidade da Lua como um estilingue de emergência, arremessando-os mais longe da Terra do que qualquer ser humano já havia estado, apenas para conseguirem voltar vivos. Um recorde nascido do desespero. Mas a Artemis II não estava em emergência. A missão foi desenhada, calculada e executada para ultrapassar essa linha invisível de propósito. E aqui começa a parte estranha. Por que empurrar uma nave nova, em seu primeiro voo tripulado, para o limite absoluto da influência gravitacional do nosso planeta? A Orion ultrapassou os 400.170 quilômetros, depois 400.180, 400.200. A telemetria subia no abismo. A tripulação estava deliberadamente navegando em águas profundas, onde nenhum resgate seria possível. O que exatamente a NASA precisava testar naquela escuridão extrema, onde a luz do Sol parece perder a força? E foi aí que os dados começaram a não fazer sentido. O gráfico de telemetria no centro de controle de Houston exibe uma linha vermelha contínua de radiação cósmica. Os instrumentos detectaram o impacto do vento solar contra o colcho, mas detectaram algo mais. A mais de 400 mil quilômetros de distância, a proteção magnética da Terra não existe. Os cinturões de Van Allen que blindavam nosso planeta ficaram para trás há dias. A Orion estava exposta à fúria pura do espaço profundo. O mini-review dos dados de abril mostrou que a blindagem da cápsula suportou o bombardeio de partículas de forma excepcional. O escudo térmico e as paredes de larga especial funcionaram. A tripulação estava segura contra a radiação. Mas confirmar a segurança física abriu um problema logístico muito mais complexo. A essa distância, a própria luz demora para viajar. Um sinal de rádio enviado por Victor Glover levava mais de um segundo e meio para chegar a Houston. A resposta de controle de missão levava o mesmo tempo para voltar. 3 segundos de silêncio absoluto entre cada frase. Parece pouco na Terra, mas no espaço profundo, 3 segundos de atraso em uma emergência é uma eternidade. A tripulação de Artemis II estava experimentando, pela primeira vez na era moderna, o isolamento temporal. Eles estavam sozinhos. Se um alarme soasse, a decisão de vida ou morte teria que ser tomada na cabine, muito antes que os engenheiros na Terra pudessem sequer ver os dados na tela. O recorde de distância não era apenas um número em um painel. Era um teste de autonomia. A Orion estava provando que humanos podem sobreviver desconectados do cordão umbilical do controle de missão. Mas o teste de estresse da máquina logo se tornaria um teste de estresse da mente. A mão enluvada de Reid Wiseman solta uma caneta que flutua absolutamente imóvel no centro da cabine. O ritmo do voo muda. A aceleração cessa. A cápsula entra em uma rotação lenta e hipnótica, o chamado barbecue roll, distribuindo o calor extremo do sol e o frio absoluto do vazio infinito pelo casco metálico. Dentro da nave, o zumbido constante dos ventiladores de suporte vital é o único som que separa os quatro astronautas do vácuo infinito. Não há dia nem noite. Apenas a escuridão pontilhada por estrelas que não piscam. O que acontece com a mente humana quando o próprio planeta de origem se torna apenas um alvo minúsculo no escuro? A tripulação de Artemis II não estava apenas quebrando um recorde de milhas, eles estavam reescrevendo a psicologia espacial. Na Apollo 13, o foco era a sobrevivência minuto a minuto. Na Artemis II, o foco era a observação do abismo. A nave atingiu o ponto mais distante de sua órbita, o apogeu, o momento exato em que a gravidade da Terra perde sua força máxima e a nave paira por uma fração cósmica no topo da colina gravitacional. Eles olharam pela janela. A Terra e a Lua pareciam esferas distantes, quase do mesmo tamanho sob aquela perspectiva alienígena. A vastidão ao redor não era apenas vazia, ela era pesada. Esmagadora. Lembra da trajetória de retorno livre do início? Ela finalmente faz sentido, e a resposta cria um problema maior. A lente da câmera acoplada à escotilha da Orion captura a borda grisalha da Lua engolindo o campo estelar. O que vem a seguir não estava em nenhum briefing público simplificado. O verdadeiro recorde de Artemis II não foi a distância em si. A distância foi a consequência de uma manobra orbital de precisão assustadora. Para garantir que a tripulação voltasse 100% de segurança, sem depender do motor principal, a nave precisava mergulhar profundamente no poço gravitacional da Lua. Eles usaram a massa lunar para curvar sua trajetória. Ao passar pelo lado oculto da Lua, a gravidade os chicoteou de volta em direção à Terra. Para que esse estilingue gravitacional funcionasse com uma nave tão pesada quanto a Orion, a física exigia que a elipse da órbita se esticasse muito além da Lua. Eles precisaram ir a 248 mil milhas de distância para que a matemática do retorno funcionasse perfeitamente. O recorde da Apollo 13 não foi quebrado por arrogância, mas pela mais pura e fria mecânica celestial. A NASA transformou a distância que quase matou a tripulação de 1970 na exata manobra que garantiu a vida da tripulação de 2026. Eles domaram a rota de emergência, transformaram o improviso em uma rodovia padrão para o espaço profundo. Mas se a física garante o retorno balístico, o que eles viram enquanto contornavam a sombra absoluta da Lua, longe de qualquer comunicação? Três paraquedas laranjas e brancos se desendobram violentamente sobre as águas frias do Oceano Pacífico. A Artemis II não apenas ultrapassou os 400 mil quilômetros da Apollo 13. Ela provou que a humanidade pode habitar o espaço profundo por design e não por acidente. Wiseman, Glover, Koch e Hansen suportaram o isolamento, a radiação e o atraso de comunicação, transformando a fronteira mais assustadora da exploração lunar em um território mapeado. O limite absoluto de sobrevivência de ontem tornou-se o ponto de partida de hoje. A arquitetura do abismo cósmico agora suporta o peso da presença humana. No nosso próximo episódio, investigaremos o lado oculto da Lua visto por olhos humanos. primeira vez na história. O que a tripulação encontrou na escuridão total, onde nenhum sinal de rádio consegue chegar? A água salgada cobre a escotilha queimada, enquanto as ondas do Pacífico apagam o calor de uma viagem que reescreveu os limites do nosso alcance.